Hashtag Rafinha Big Lord desatualizado. Só tem um, hein? Tava em casa pensando em nós dois. Fiz uma viagem, voltei no tempo. Quando eu percebi que já foi meu arrependimento. Se não fosse tão tarde pra gente voltar, sem orgulho eu confesso, eu iria até lá. Só queria contigo uma chance outra vez e te dar um amor que eu nunca te dei. São 4 da manhã e ainda estou na rua, beijando outra boca pra esquecer da sua. Te vejo em outros braços que não são os meus, buscando aquele amor que era seu e meu. Morrendo de saudade do nosso passado, agora meu presente é ser você do lado. Quando chega a noite bato o desespero, porque na minha cama ainda tem seu cheiro. Oi, saudade, oi, meu medo de nunca mais ter o teu beijo. Oi, saudade, oi, teu medo de nunca mais ter o teu beijo. Desatualizou. Bora, meu parceiro, tá do Trindade. Bora, Crijão da Barraça, Galo de Buquim. Se não fosse vontade pra gente voltar, sem orgulho eu confesso, eu iria até lá. Só queria contigo uma chance outra vez e te dar um amor que eu nunca te dei. São 4 da manhã e ainda estou na rua, beijando outra boca pra esquecer da sua. Te vejo em outros braços que não são os meus, buscando aquele amor que era seu e meu. Morrendo de saudade do nosso passado, agora meu presente é sem você do lado. Quando chega a noite bato desespero, porque na minha cama ainda... Deixa baixinho, deixa baixinho. São 4 da manhã e ainda estou na rua, pra esquecer da sua. Te vejo em outros braços que não são os meus, que era seu e meu. Morrendo de saudade do nosso passado, agora meu prazer é ser você do lado. Quando chega a noite bato desespero, porque na minha cama ainda tem seu cheiro. Oi, saudade, oi, teu medo de nunca mais ter o teu beijo. Oi, saudade, oi, teu medo de nunca mais ter o teu beijo.